programação musical aqui no Front. É, e já estamos em julho, mas é claro que os embalos juninos, ou melhor, julinos, né, continuam rolando soltos aqui nas ondas da sua rádio, até porque essas festas caipiras, né, podemos chamar aí de micaretas caipiras, já tomaram conta do calendário faz tempo. Aqui na cidade mesmo, né, nós temos festa maína, festa junina, festa julina, festa agostina, tem até festa setembrina, enfim, o que importa é faturar nos trocados, até porque... gente para formar quadrilha aqui na cidade, né? Pelo visto, não falta. E é claro que o Front não podia ficar de fora dessa, claro que não. Tanto é que nós arrumamos umas tendas, né? Montamos umas barraquinhas aqui no piso térreo do prédio e fizemos nossa festança também, né? Deixa eu dar uma espiada aqui pela janela lá embaixo, né? Por enquanto, tudo vazio. Ninguém veio pro nosso arraiar, não, viu? Tá aparecendo até evento de Facebook, sabe? Daqueles que a gente convida 1 milhão, 500 mil confirmam presença, mas só meia dúzia aparecem, né? Mas deixa eu ver aqui na lista de convidados pra saber como é que vai ficar. Vamos lá. Fulano, bom, esse não vem porque tá com tornozeleira. Beltrano também não vem. Tornozeleira eletrônica. O outro aqui, preso na Operação Esculápio. Caramba, mas será possível que todo mundo virou usuário de tornozeleira na vida pública aqui na cidade? Ou tá enrolado com alguma coisa da justiça? Eu, hein, acho melhor fechar o boteco e comer o estoque, porque, sinceramente, não vai dar em nada essa festa, não, viu? Front Transamérica até meio-dia. Put your hands on me, I feel good. programação musical aqui no Front. E eu quero saber agora, onde é que tá aquela galerinha, né, que dizia que era muito bom ter uma pessoa culta, uma pessoa instruída, com um grande vocabulário, como Michel Temer, né, no cargo de presidente da República. Porque, lembrando que, em primeiro lugar, instrução e cultura não são garantia de nada, né? Veja aí, por exemplo, as graves denúncias investigadas pela Procuradoria-Geral da República. Em segundo lugar, porque... Bom, as gafes, né, da última quinzena falam por si, vejamos. Na viagem para a Rússia, a assessoria da presidência disse que o presidente estava embarcando para a República Soviética da Rússia. Pois é, né, de Federação Russa, que é o nome oficial do país, para o antigo nome República Soviética da Rússia, que fazia parte da também antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem uma diferencinha grande aí com relação à nomenclatura, né? Mas, enfim, nisso aí ainda dá para colocar a culpa no estagiário. Se bem que nem tanto, porque o Temer, né, na volta da viagem, recebeu aí um grupo de empresários russos e chamou esses empresários de empresários soviéticos. Enfim, agora, na escala seguinte da viagem, lá na Noruega, o Temer confundiu em discurso ao vivo ali na companhia da primeira-ministra o rei da Noruega com o rei da Suécia. Tipo, é quase como confundir, né, os presidentes do Uruguai e do Paraguai, ou então do Uruguai e da Argentina, né? Enfim, não satisfeito, confundiu também o parlamento da Noruega com o parlamento brasileiro. Bom, e aí eu conto pro Temer que, por exemplo, né, o Congresso da Noruega é bem diferente do Congresso daqui. A começar pelo nível de mordomia dos políticos, que por lá é praticamente zero, mesmo aí sendo a Noruega um dos países com o maior PIB per capita e melhor qualidade de vida do mundo. Mas eu sugiro ao Temer também o seguinte: ô Michel, agora que você está na Alemanha aí, né, participando do G20, ó, não quer fazer uma escala, dar um pulinho de novo ali na Noruega, né? Manter essa confusão e trazer o parlamento da Noruega para cá, né? Porque nós, possivelmente, fazendo aí uma troca, nós sairíamos no lucro. Os noruegueses é que não, né? Eles não iriam lucrar nem um pouquinho recebendo aí os parlamentares brasileiros no lugar, e pode ter certeza que rapidinho o país ia à falência. Mas, por falar em falência, isso, claro, não é problema do Brasil, porque você viu a última do Temer agora na quinta-feira lá na Alemanha, dizendo que no Brasil não tem crise. Não tem crise econômica, não tem crise política. Eu, hein, não sei que Brasil que ele vive, não. De repente ele é presidente de outro Brasil e a gente não tá sabendo, né? Programa Front até meio-dia. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel de mochete, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Oh, oh. A história se repete, mas a força deixa a história amamantada. Sei que a coisa toda tá errada. Mas eles não dizem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, programação musical aqui no front. E quem que foi esse clipe, né, da cantora Katy Perry com a brasileira Gretchen, resgatada das cinzas ali pra mostrar o rebolado? Olha, eu acho que foi uma das coisas mais inusitadas que eu já vi nos últimos anos, até porque a cantora Katy Perry declarou aí que ficou sabendo, né, da existência da Gretchen através dos memes que os brasileiros compartilham nas redes sociais. Eu só, em alguma coisa a gente tem que ser bom, né? Nem que seja aí pra produção de memes. Então quando a sua mãe ficar pegando no seu pé, dizendo aí pra você parar de perder tempo vendo bobagem na internet, usa isso como argumento, né? Diz aí que você tá fazendo meme pra exportação e que um dia você vai ficar rico com isso, porque vai que acontece mesmo, né? Mas eu queria aproveitar esse espaço e sugerir a você, amigo internauta fazedor de meme, que entre agora no YouTube. Vamos lá. Entra agora no YouTube, entrou. Bom, passo o seguinte agora, digita aí na barra de buscas do YouTube a letra Z, vamos lá, Z espaço Maguinho, Z Maguinho, digitou? Ó, vai aparecer na busca aí o resultado Z Maguinho do Piauí. Bom, pode clicar em qualquer vídeo desse cara aí, e faz o seguinte, presta atenção na coreografia do cara e me diz, merece ou não merece virar meme e mostrar seu requebrado em algum clipe de algum cantor internacional, hein? Eu já tentei fazer esses passinhos de dança dele em casa, só o que eu consegui foi fraturar o joelho, mas tudo bem. Pronto, Transamérica, até meio-dia. Carina, me dá um beijo e um abraço. Me sufoca com teus beijos, me mata de carinhos. Eu vou devagarinho, eu quero lhe pegar. Eu quero lhe pegar, eu quero lhe pegar pra depois eu lhe amar. Mas eu quero lhe pegar pra depois eu lhe amar. Beijo no queixo, me remexo. Beijo na testa, não gosto, mas eu quero. Beijo no rosto, fico louco. Beijo nos lábios, eu me acabo. Beijo na boca, gosto, quero mais. Na pontinha do nariz. Eu brinco que eu quis na pontinha do nariz. Eu brinco que eu quis. Boca com boca, língua com língua. Você fica arrepiada, toda assanhada e se entrega molhadinha. Bem molhadinha. Molhada de prazer, molhada pra fazer. Amor com Z Maguinho, Z Maguinho do Piauí. E que ele pra você, Z Maguinho do Piauí. E que ele pra você. Fronte Transamérica, até meio-dia. Feche os olhos, imagine um mundo colorido e faz amor comigo. Em todo o Brasil, Transamérica. Progresso. Enquanto a zona continua no Congresso, quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei!